religião é uma coisa da terra, Múcio. Mas todos nós, Múcio, eu posso trabalhar na Umbanda, eu posso trabalhar no Candomblé, eu posso trabalhar numa igreja adventista, numa igreja católica, Múcio. Pra gente não existe religião, Múcio. A religião é para os encarnados, Múcio, que infelizmente separa muito dos encarnados, trazendo guerras, intolerâncias e muito desrespeito, né, Múcio? Que o conhecimento precisa ser adquirido. Que os preconceitos precisam ser eliminados. E devemos sempre agir com amor e com fé. A humildade, nos vem através do erro, do tropeço. A partir do momento que ela vai se vingar, nos ela vai ter que pagar um karma pela vingança dela. Nos. E é aí que ele vai aprender a humildade, nos. Na dor. A vingança, moço, não é o caminho, moço. O perdão é o caminho, moço. Se vingar, você só vai estar gerando karma pra você, pro outro, e atrapalhando a vida de quem não precisa, né, moço? O capeta, moço, existe dentro de cada um. Nós somos nossos próprios capetas, moço. Nós temos nossos próprios demônios, moço. Por conta do ego, moço. Aí a pessoa que não é. Boa noite. Caramba, Rogira. Boa noite. Satisfação. Tudo bem, moço? Graças a Deus. Fala pra gente novamente seu nome. Eu sou a Pombagira do cemitério, moço. Existe diferença de hierarquia dentro da falange das Pombogiras? Existe também, moço. Uh-huh. Assim como o chefe de falange. E o grau de elevação de cada consciência, moço. Claro. Aí a Pombogira ela vai se elevando, se elevando, se elevando. Assim como as pessoas que são um pouco mais evoluídas, moço, que a gente possa assim dizer, passou por mais encarnações e buscou a evolução, trabalhou a evolução, ficam, moço, compatíveis com a energia dessas Pombogiras que têm esse grau mais elevado, moço. E assim vai trabalhando junto, moço. As pessoas têm os seus guias de acordo com o seu nível de evolução, moço. Toda Pombogira, antes de ser uma trabalhadora da luz nas sombras, foi um espírito das sombras? Não, moço. Não necessariamente, moço. Eu tive minhas encarnações, moço, mas nunca trabalhei nas trevas, moço. Trabalho agora, né, moço? Agora eu sou trabalhadora da luz, moço. Graças a Deus. E a senhora, quando desencarnou, me ajude a lembrar, a senhora passou algum tempo nas trevas? Na escuridão, perdão. Moço, só como aprendizado, moço. Ah. Passei lá para estudar, moço. Estudei, enquanto eu estudava, trabalhava com Pombogira. Na falange das Pombogiras, eu passei por lá para trabalhar, moço. Também para fazer uma preparação para trabalhar como Pombogira do cemitério, moço. Qual foi o momento mais difícil na sua jornada de aprendizado do começo até se tornar uma Pombogira tronada? Os tropeços, moço. A gente erra, né, moço? A gente tropeça. E às vezes a gente não está assim tão preparado, ou pelo menos a gente não acredita que esteja tão preparado para empeitarmos de frente os espíritos que a gente precisa enfrentar trabalhando com Pombogira, moço. Principalmente no cemitério, moço, que tem muito espírito rebelde. Então, moço, é muito difícil, a gente chega antes, na primeira experiência como trabalhar, moço, a gente tropeça, a gente erra, e a gente vê que aquilo tem um poder sobre a gente. E é aí que a gente tem que mostrar o nosso poder sobre ele, moço. Como que, na sua opinião, um espírito hoje vingativo pode aprender humildade? A humildade, moço, vem através do erro, do tropeço. A partir do momento que ela vai se vingar, moço, ela vai ter que pagar um karma pela vingança dela, moço. E é aí que ele vai aprender a humildade, moço. Na dor. Na dor, claro. Quando se conversa numa mesa de desobsessão, a explicação é sempre que não sabemos o mal que aquele encarnado que o espírito está perseguindo fez a ele. Ele tem nisso sua justificativa de vingança. Que mensagem se daria para um espírito desse, senhora? Que, moço, não importa, moço, o que aconteceu. A vingança, moço, não é o caminho, moço. O perdão é o caminho, moço. Se vingar, só vai estar gerando karma para você, para o outro, e atrapalhando a vida de quem não precisa, né, moço? Claro. Claro que sim. A senhora, no astral, fica limitada ao cemitério ou às vezes chamam-na para ajudá-los em outros pontos de força? Trabalho também em outro ponto de força. Trabalho nas encruzilhadas, por exemplo. Trabalho nas encruzilhadas não só de rua, mas também das matas. Trabalho também na Calunga Grande. Nesses lugares que eu atuo. Fala um pouco, e até relembrando a gente, e agora expandindo um pouco o nosso estudo, relembra a gente que a senhora falou que tipo de atividade a senhora faz na Calunga Pequena, e agora aumenta o nosso estudo explicando o que a senhora faz quando é chamada para trabalhar na encruzilhada e o que a senhora faz quando é chamada para trabalhar na Calunga Grande. Na Calunga Pequena, moço, é o encaminhamento que a gente trabalha. Uhum. Tanto nós como a falange dos caveiras. Trabalhamos com os espíritos rebeldes lá. Mesmo, tem que fazer ele ser encaminhado, né, moço? Senão ele vai achar que é dono do mundo. E não é bem assim, né? Sim. Então, moço, na Calunga Pequena, eu faço o encaminhamento. Na encruzilhada, eu abro os caminhos, eu faço desobsessões nas encruzilhadas, que é um ponto de força muito forte para isso, moço. E na Calunga Grande, moço, quando eu vou trabalhar lá, é porque, moço, o assunto tá sério. Aí, moço, eles chamam todos, moço, da Calunga Pequena, da Calunga Grande, das encruzilhadas, e a gente se reúne lá, moço, e faz esse trabalho lá, moço, de encaminhamento, de doutrinação, e também, moço, a gente dá a tridentada, né? Vamos! Quando a Pombogira do cemitério diz que ao sermos chamados para trabalhos na Calunga Grande é porque o assunto é sério, esse assunto sério quer dizer que aconteceu um desencarne coletivo, em massa, e é por isso que são chamados? Também, moço. Também. Quando tem um desencarne coletivo, moço, principalmente de acidente, é o que acontece, ou um desastre natural, os espíritos ficam muito desorientados. Eles ficam buscando, moço, respostas para o que está acontecendo, porque não é um desencarne de quando uma pessoa está doente, por exemplo, que ela espera desencarnar, moço. Então, num acidente, moço, a pessoa está viva e de repente ela está desencarnada. E o apego, moço, é difícil, né, moço? Já pensou 100, 200, 1.000, 2.000 pessoas não querendo desapegar, moço? Temos que trabalhar nesse encaminhamento, moço. Todas as vezes que acontece esse desencarne. E muita coisa acontece, moço. Porque tem crianças, tem idosos, tem adultos, tem todo tipo de espírito, moço. Do mais inocente ao mais malandro, moço. E temos que trabalhar da mesma forma, moço. Encaminhar cada um para suas sessões e assim conseguir fazer o encaminhamento deles. É verdade que morte de acidente faz com que os espíritos acreditem do outro lado que ainda se encontram encarnados mais que normal? Mais que normal, moço, é a ilusão deles. Porque, moço, uma vez que desencarnou, é nítido que se desencarnou, moço. Ah. A leveza, moço, porque ele vai ter desencarnado e vai estar olhando pro corpo dele, moço. Ele vai ver que ele está desprendido da matéria. inicialmente não é uma pessoa espiritualizada, mas pode ser que não entenda, pode ser que se desespere e queira voltar para a matéria, que é aí onde a gente trabalha com encaminhamento na Calunga Pequena também, mas que esses espíritos, mas também vão para a Calunga Pequena. Vocês sabem com que antecedência que vai acontecer um desastre natural ou um desencarne coletivo? Ah, moço, com um tempo específico não dá para se dizer, moço. Mas a gente vem sendo preparado para que isso aconteça. Existe uma preparação com antecedência, moço. E depois dessa preparação é que acontece. E muitas vezes a gente nem é avisado, moço. Não é porque a gente tá do lado de cá que a gente tem os privilégios assim, moço, de saber a vontade de Deus, né? É. E como a senhora se sente a respeito disso? Às vezes será a última a ficar sabendo. Moço, eu não me importo com isso, moço. Eu vou ficar sabendo de um jeito ou de outro. Qual a diferença de ser a primeira e ser a última, moço? No lado espiritual, vocês praticam religiosidade? Não, moço. A religião é uma coisa da terra, moço. Mas todos nós, moço, eu posso trabalhar na Umbanda, eu posso trabalhar no Candomblé, eu posso trabalhar numa igreja adventista, numa igreja católica, moço. Pra gente não existe religião, moço. A religião é para os encarnados, moço, que infelizmente separa muito dos encarnados, trazendo guerras, intolerâncias e muito desrespeito, né, moço? Claro. Se uma pessoa não deve desencarnar naquele voo, naquele acidente coletivo, então o Exu ou uma equipe específica é avisada para que faça aquela pessoa, no caso, perder a embarcação? Pode ser, moço. E pode ser que vai estar lá o Exu, vai estar lá protegendo ele durante o acidente, moço. E é que a pessoa precisa passar pelo acidente para poder aprender. Às vezes, sim, vai ter um desastre natural e a pessoa é, sim, levada lá pelo meio, mas pode não sofrer nenhum dano ou o dano que seja necessário para o seu aprendizado. Exatamente, moço. Mas a pessoa vai ter que estar lá. Se ela não sofrer nenhum dano, moço, é porque ela precisa exercer a compaixão dela. E ver, moço, como é estar no... Ver o que aconteceu, moço. Tudo o que aconteceu com as pessoas, o que as pessoas perderam, quem as pessoas perderam, muito mais vale do que o que, né, moço? É verdade. E para essa pessoa, ela precisa observar isso. Ela precisa sentir a dor do próximo também, moço, para aprender a ter a compaixão. Como é que é para vocês circular no meio de tantos sofredores diariamente? Ah, moço, vira rotina, viu, moço? Vira rotina, a mesma coisa, moço, é um trabalho nosso. Vocês trabalham, mesmo que vocês amem o trabalho de vocês, moço, chega uma hora que é a rotina, moço. Você já sabe como agir, você já sabe como lidar, você vai, você trabalha por amor, por caridade, por evolução, moço. Por amor às almas que estão ali precisando de ajuda, por caridade a elas e também por evolução delas e sua, e no caso a minha, né, moço? Que força é contrária aos esforços de vocês, os pombogiras e os Exus? Moço, a força contrária, moço, não tem, moço. Na verdade, moço, é a ilusão, é a maldade. A gente lida com o mal, moço. Quem vai deter a gente? Ah, moço, ninguém segura com o Exu, moço. Só Deus, né, moço? Eita. Porque a gente trabalha pra eles, né? Oh. A senhora se colocou numa posição de não dar força pra quem acha que tem força. Por quê? Porque, moço, a gente conhece uma pessoa quando dá poder a ela. Oh. E o poder é perigoso, moço, quando não se sabe usar. Então, o poder não se deve ser dado a qualquer um, moço. principalmente a quem quer o poder, por ego. A senhora fez uma menção de não reconhecer quem se reconhece poderoso no lado das sombras. Sim, moço. Claro. Eu tenho que saber lidar, né, moço? Eu tenho que saber lidar, faz parte do meu trabalho, moço. Eita. Eu tenho que saber, moço, o que é uma mentira, moço, e o que é a verdade. Quando eles só querem, moço, acabar com graça, acabar com o nosso trabalho. Mas aí a gente mostra, moço, que a gente só finge que não sabe das coisas. Claro que sim. É verdade que vocês conseguem, numa vibração diferente, estar no mesmo lugar que um ser das sombras sem ele perceber? Sim, moço. Ele só vai perceber se a gente quiser. Se a gente deixar a nossa energia ser percebida por ele. Senão, ele não vai perceber. E nós vamos estar observando cada passo dele, cada pensamento dele. Estaremos todos ali, de ouvidos e olhos atentos. Então, muitos espíritos agora podem estar se achando espertos, porque já estão reinando aí há mais de meses e ninguém fez nada. Pode estar se enganando. Com certeza está, moço. Xangô é justo, moço. Xangô tem os machados dele para fazer justiça, moço. E ele faz, moço. Eles podem achar que tem o controle. Eles podem ter o controle, moço, de uma massa. Por um tempo. Mas vai chegar um tempo que eles não vão controlar mais nada, moço. Precisa ter o equilíbrio, moço. Então, às vezes, essas coisas acontecem para poder equilibrar. Primeiro vem a tempestade, para depois vir o arco-íris, né, moço? Quem define a hora certa de desmantelar um laboratório das trevas? Esse trabalho, moço, é realizado no plano mais sutil do que eu trabalho. Ah. É um trabalho realizado por uma equipe especializada nisso, moço. E que tem o plano divino. Aí, moço, quem dita as regras, eu não sei. A senhora tem muita liberdade de ser franca sempre que não souber. A senhora acha que isso é um exemplo que deveríamos levar para a nossa vida? Com certeza, moço. A sinceridade, né, moço? Se eu não sei de uma coisa, eu vou ficar inventando um monte de lorota? Não, moço. Se eu não sei, eu não sei, moço. Se eu não sei, eu não posso opinar. Por que que os seres humanos acabam opinando a respeito daquilo que não sabe, mesmo correndo o risco de depois serem descobertos? Por erro, moço, por ilusão, porque acha que vai ter um poder, porque acha que vai ser melhor que o outro. E acaba, moço, não dando certo, né? Porque a mentira sempre é descoberta. Olha aí. Qual que é o preço de a gente fazer amizade com os seres das trevas para conseguirmos o que queremos em menos tempo? Ah, moço. Eles vão querer, eles vão exigir também, né? Você vai estar disposto a dar tudo que eles querem. Aí que tá, né, moço? Você faz o que quer da sua vida. E eles, moço, vão cobrar, e eles fazem o que querem para ter o que querem também, moço. Para eles não tem medida, moço. Eles são das trevas, moço. Eles trabalham para as trevas. Trabalham nas trevas. Então eles têm um domínio de muita coisa que, se a pessoa for inocente demais, ela não consegue ter domínio de nada, moço. Ela perde o domínio da vida dela para esses espíritos, moço. Tudo por ganância. Como a senhora definiria a ganância? A ganância, moço, é o querer em excesso. O material, ou então aquela amada, ah, eu quero aquela amada, eu vou aqui fazer um trabalho com o pessoal das trevas para conseguir. Será que a pessoa vai ser feliz desse jeito? Então, moço, essas medidas extremas que a pessoa pega por ganância, por desespero, moço. Muitas vezes é por desespero também, moço. Não só ganância. Existe quando a pessoa diz assim: venda sua alma para o capeta. Ah, moço. Você capeta não precisa de nada para comprar alma, não, moço. Como é que é? Capeta não vai em supermercado para comprar alma, não, moço. Ah. Se a pessoa quer dar a alma dela pro capeta, ela vai dar. A escolha dela. Agora, que preço que ela vai pagar? Ou o que, que ela vai ganhar, moço? Não acredito que seja nada de muito positivo, não, viu? Vender sua alma pro capeta, moço. Você fica. Acaba o seu livre-arbítrio, moço. Ele não quer a liberdade de quem, do que é dele. Ninguém quer deixar solto o que é seu. Por aí. Tá disposto a perder sua liberdade? O seu direito de escolher? Ai, moço. As pessoas fazem as coisas sem pensar. Por um motivo, às vezes, fútil, moço. E acaba se dando mal, né? É. O capeta realmente existe? O capeta, moço, existe dentro de cada um de nós. Nós somos nossos próprios capetas, moço. Nós temos nossos próprios demônios, moço. Por conta do ego, moço. Aí a pessoa cria uma ilusão. E essa ilusão vai comendo a pessoa por dentro. Comendo a pessoa por dentro. Porque ela alimenta essa ilusão. E, moço, chega uma hora que a pessoa acredita que é o capeta. Mas não é o capeta, moço. É ela mesma, se enganando, se auto-sabotando. Pode existir até hoje espíritos muito antigos nessa condição? Pode, moço. Pode sim. Do jeito que existem muitos espíritos antigos na condição dos trabalhadores da luz, moço. Oh. Existe de ambos os lados. Nós temos que fazer o nosso trabalho para ter o equilíbrio. Mas também, né, moço? A gente precisa ter o equilíbrio, né? É. Então, os anjos existem verdadeiramente? É, moço, existe. Existe sim, anjos, moço. Eles cuidam, tem o trabalho deles lá. Diferente do nosso trabalho aqui, são seres muito mais elevados do que nós, moço. Eles trabalham numa esfera totalmente diferente da nossa. Mas eles existem e fazem sim o trabalho deles. Em período de gravidez, uma mulher pode se aproximar de uma pombogira? Claro que pode, moço. Não tem problema nenhum. Somos trabalhadoras da fertilidade também. Oh. Do desejo. E vamos dar saúde à criança também, moço. Não tem as pombogira menina? As pombogira menina? É, criança, moço. E o estado gestacional de uma mulher, a maioria das pombogiras já passaram, moço. Então pode sim, moço. Nós sabemos muito bem cuidar das gestantes. De que tipo de espírito as gestantes são aconselhadas a não se aproximar? Do espírito que suga energia, moço. Quando a pessoa se sentir com a energia drenada, moço, ela tem que se cuidar. Gestante, moço, faz drenar a energia dela e a energia do feto. Por isso tem que tomar cuidado com pessoas que sugam energia, moço. Mesmo que as pessoas não saibam que estão sugando energia, moço. Muitas vezes agem na ignorância, mas agem. É verdade que a obsessão começa sempre na gente? Nem sempre, moço. A obsessão pode vir de um espírito desencarnado, que às vezes é de vidas passadas, e que quer vingança, e vai lhe obsidiar nessa vida, por opção dele, escolha dele. Porque ele não quer seguir a evolução dele. Mas não necessariamente começa em nós. Pode ser que a gente tenha feito alguma coisa nesse sentido, moço, para provocar essa vingança nele, pode ser, moço. Mas não necessariamente começa em nós, moço. Claro. É verdade que para que a obsessão exista, a gente precisa necessariamente abaixar nossa energia vibratória? Relativamente sim, porque eles precisam ter uma afinidade. Eles precisam de um polo diferente, mas. E eles precisam do polo igual também. Então, se um espírito obsessor chega próximo a você, você só vibra a luz. Não chega, moço, bicho em lâmpada? Sim. Então, moço, também chega obsessor em quem vibra só luz, moço. E encarnado, moço, não brilha só luz, não emana só luz o tempo todo. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Chega uma hora que a luz apaga. E aí, moço, é que acontece. Qual seria, nesse caso, a função do vigiar e orar? A função, moço, a pessoa tem que estar vigiando, né, moço? Pra não se permitir ficar nessas vibrações. E orar, moço, para ter força para conseguir isso também, né? Porque o humano, moço, o encarnado, moço, tem muita ilusão nesse mundo. Então ele precisa vigiar. Ele precisa orar para se libertar dessas ilusões. Que muitas vezes é ele mesmo que coloca com coisas da cabeça, da mente descontrolada. Claro. Quando se fala em demanda, digamos que a senhora recebeu um trabalho de demanda para destruir sua médium, o que a senhora faz com aquilo? Eu destruo o trabalho, moço. Para mim é muito simples, moço. Ela não merece isso, moço. Ah, mas então se ela merecesse, você ia deixar? Não, moço. Também não ia deixar, moço. Porque quem tem que julgar isso não sou eu. Eu vou estar fazendo o melhor de mim para livrar esse trabalho dela. Aí, moço, se isso não acontecer, é porque a vontade é divina. A senhora diz, eu posso tentar fazer e vou usar a minha inteligência e meu esforço. Se eu vou conseguir, é da vontade de Deus. É, moço. É sim, da vontade de Deus, moço. A gente faz o trabalho como nos ensinam, com as orientações que nos são dadas para poder lidar com aquela situação. Mas se a gente não consegue, moço, se tem uma força maior que isso, moço, se for um karma, moço, aí a gente não pode fazer nada, moço. A gente não age acima do karma, moço. A gente age até onde a gente pode agir. Existe pombogira que cria apego emocional ao seu médium, à sua médium? Existe, moço. E aí cai no erro. Porque, moço, se apegar ao médium, moço, se apegar à pessoa, moço, faz você ter ações com sentimentos. E muitas vezes você vai se perder nesses sentimentos, moço. Se misturar com o sentimento do médium, e se familiarizar com o erro do médium, aí você erra também, moço. Por isso, moço, a gente não pode se apegar, moço. A gente pode querer bem, moço. Trabalhamos para que nosso médium, para que os encarnados, porque não é só médium que tem pombogira e Exu, não. Trabalhamos para que nossos olhados, moço, sejam muito bem cuidados. Vocês aprendem com os médiums, exemplo, línguas, exemplo, um tipo de arte, um tipo de arquitetura? Sim, moço. A gente aprende sim. A gente usa o motor do médium, o mental do médium. Então nós temos acesso ao mental do médium. A partir desse momento, temos acesso a todo o conhecimento desse médium. Então, moço, a pombogira traz o seu conhecimento e soma com o conhecimento do médium. Por isso, moço, é muito importante o estudo, para podermos agregar a sabedoria e o conhecimento de ambas as partes e fazer um trabalho melhor. Claro. A senhora, se lhe fosse tirado uma dessas duas coisas e a senhora tivesse que escolher ficar com uma delas, com qual a senhora ficaria? Com a sua bondade ou com a sua inteligência? A minha bondade, moço. Porque a minha bondade ninguém tira de mim. Também ninguém tira a inteligência, né, moço? Mas aí com a bondade a gente se consegue muita inteligência, moço. Agora, de que adianta ser inteligente e não ter nenhuma bondade no coração? Olha. De que adianta, moço, não ter amor, não ter compaixão, moço? Esse sentido da vida, moço, também está nisso. Quando se diz pombagira destrói casamento e não tem bondade no coração, é uma pessoa que não faz ideia o que é pombagira. Com certeza, moço. É uma pessoa totalmente ignorante das pombogiras, moço. A pessoa não tem conhecimento do trabalho da pombogira, a pessoa julga o trabalho da pombogira. Assim como muitos julgam, moço, que pombogira é prostituta, moço. E isso não é uma verdade, né? As pessoas aqui, moço, não fazem ideia do que é o trabalho da pombogira. As pessoas aqui fazem muito pouco, sabem muito pouco dos trabalhos das pombogiras. Vocês, no entanto, continuam em silêncio a respeito de tudo isso, como quem se ocupa com coisa melhor. Não é coisa melhor, moço, são trabalhos diferentes. E nem tudo nós podemos estar falando para vocês, por questões evolutivas e energéticas. Um psicólogo não fala de seus pacientes para todo mundo. Nós não falamos dos nossos trabalhos para todo mundo, né, moço? Sim. Vocês, por exemplo, quero dizer nesse sentido, não ficam combatendo quem fala mal de vocês. Não, moço. Isso é problema delas, moço. Não é meu. Pombagira é o que é, moço. E o que as pessoas falam, pouco importa. Não seria esse um exemplo a ser seguido quando a sua religião é tratada com intolerância ou criticada? Com certeza, moço. Com certeza. As pessoas falam o que falam. Ninguém controla a língua do outro, nem o pensamento do outro. Então, moço, desde que falem, moço, o importante é que você sabe por onde você caminha. O importante é que se essa religião lhe faz bem, pronto, moço. É isso que basta. As outras pessoas podem falar. E daí, moço? Elas estão no seu caminho, elas pisam nos seus espinhos? Não, moço. Quem faz sua caminhada e sabe o que é melhor para você é você. Então, moço, deixe que digam. Claro. Se alguém vem e coloca fogo na nossa casa, é legítimo a gente querer tacar fogo nessa pessoa? Ah, moço, vontade vocês não vão faltar, né? Mas não é pra tacar fogo, né, moço? Não é porque ele quis gerar o karma dele e me prejudicar que você vai querer gerar o karma seu e se prejudicar também. A gente tem que fazer, moço, pro próximo somente aquilo que a gente fazia para nós mesmos. Então, moço, eu não vou tacar fogo em alguém, mesmo que me faça mal. Porque, né, moço, não ia querer que ninguém tacasse fogo em mim. Mas a pessoa não está justificada quando diz que trabalhou a vida inteira embaixo do sol e chuva para construir aquela casa e ele vinha destruir em uma hora? É, moço, é frustrante, moço. Mas você vai matar, moço? Vai tirar a vida, moço? Vai queimar, moço? Vai ferir? É aí, moço, que tá o autocontrole e o equilíbrio. Se não se deixar levar pelas emoções. Porque quem domina a sua emoção é você. Não é a emoção que domina você. Então não é o desejo e a vontade de tacar fogo nele que vai dominar você. E não serve de justificativa dizer que foi a ira que lhe tomou. Porque você permitiu que a ira tomasse. Se a pessoa disser, mas eu sou filho de Ansan, é um seguro negócio. Não, moço. Yansan não taca fogo em ninguém, não, moço. E a Samus, ela é evoluída para que se ela quiser tacar fogo em alguém, tacar o raio dela, vai ser trabalhando para a justiça, moço. Oh. Agora, moço, desencarnado não tem o poder de fazer justiça, moço. Desencarnado mal consegue fazer justiça entre eles mesmos. O encarnado, né? É, moço. Pronto. Se a pessoa treina diariamente, ao longo de um espaço de tempo, ela consegue fazer coisas que antes ela não conseguia. É o mesmo caso do autocontrole e do equilíbrio? Sim, moço. Uhum. Inicialmente vai ser difícil. É a mesma coisa quando os Budas vão meditar. Oh. Quando entra um aprendiz, um monge, moço, ele não sabe dominar a mente dele. Ele muitas vezes não sabe nem meditar, moço. Vai ter que aprender a meditação. A meditação por si só é a prática. É a prática, porque você primeiro não domina a sua mente para silenciar ela. Ela lhe domina. Na verdade, moço, ela acha que lhe domina. E daí você tem que mostrar para ela que é você que domina. Na nossa vida, devemos nos ocupar primeiro com termos comida no nosso prato ou com que os outros tenham comida no prato deles? Ambos, moço. Pra gente ter comida no nosso prato, os outros também precisam ter comida no prato, moço. Não adianta eu ter muita comida na minha casa e o meu vizinho não ter um grão de arroz. Então também eu tenho que compartilhar. É a caridade, né, moço? É dividindo que se soma, que se multiplica. Acredita-se que os roubos, os assassinatos são karmas de uma sociedade egoísta, doente, vaidosa e egocentrista. É verdade? Em partes, moço. Porque, às vezes, moço, a criminalidade, o criminoso, moço, às vezes escolhe ser criminoso. E ele tinha um plano totalmente diferente de ser um criminoso quando aceitou encarnar na Terra. E escolheu fugir desses caminhos. Aí é a escolha pessoal dele. E daí ele tá gerando karma pra ele. Mesmo que a sociedade tenha um karma coletivo e ele não tivesse incluso como criminoso. Moço. Dentro da perfeição natural existente na natureza, verificamos que as leis de Deus procuram sempre o caminho do menor esforço, porque a matemática é perfeita. Não é legítimo o ser humano também procurar o caminho do menor esforço, justificando que a natureza faz isso? Não, moço. A natureza não faz isso. Não é porque a gente não está no lugar dela que a gente vai julgar que é muito simples e muito fácil para a natureza. Todos temos nossas dificuldades, moço. Uma planta tem sua dificuldade. Se está num dia muito quente, não chove, ela fica sem a água dela. Se chove demais, ela fica inundada. Se cai um raio sobre ela, ela pega fogo. Então, moço, é questão de perspectiva, moço. As plantas também têm pragas, moço, que destroem, que corroem, que matam. Então, nós todos temos problemas, desde os insetos, as plantas, os animais, até a gente. Encarnado, a gente desencarnado, todo mundo nos tem problema. A insegurança de faltar o que comer para mim e para minha família não justifica quando as portas todas foram fechadas e não consegui emprego, eu arrumar um outro jeito de conseguir o que eu preciso, roubando, por exemplo? Moço, o roubo é ruim, moço, a depender da perspectiva. A pessoa tá passando fome, tá com criança passando fome em casa, com idoso passando fome em casa. Tem vergonha, moço, de se humilhar pra pedir comida a alguém, pra bater em alguma casa e dizer: eu tô com fome, você pode me ajudar? para a pessoa que estiver dentro da casa ainda dizer assim: aquele lá quer comida, por que que não vai arrumar um emprego? Então, moço, às vezes as pessoas preferem roubar, porque muitas vezes elas não são descobertas e ninguém sabe que ela passa fome, do que ela se humilhar, moço, para conseguir esse alimento. Ela tá fazendo o quê? O melhor dela diante das condições que ela tem. O roubo é muito relativo. Então a senhora sugere que, quando não tem outro jeito e você for a exceção, roube mesmo. Ah, moço, eu não estou dizendo para ninguém roubar, não, moço. Mas as circunstâncias são observadas uma a uma, moço. Claro. Não sou eu quem sou, que faço o julgamento. Claro. E eu não aconselho ninguém a roubar, não, moço. A pessoa vai fazer, moço, muitas vezes essas coisas pelo desespero, moço. Pelo domínio do desespero na pessoa. E às vezes, se ela não tivesse desesperada, ela não iria roubar, né, moço? É. Se ela tivesse sua consciência dela, moço, ela não iria roubar. Muitas vezes é sem pensar no ato e na consequência desse ato. É só com o pensamento nas bocas que tem que alimentar lá em casa. É. A senhora está dizendo: a espiritualidade superior saberá atenuar o julgamento quando viu que a pessoa, do fundo do coração, acreditou não existir outra saída, mas que busque sempre outra saída. É o ideal, moço, sempre buscar outra saída. A pessoa também vai estar aprendendo, se humilhando, moço, ao ouvir o julgamento, moço. Mas às vezes ela escolhe não passar por isso. É uma conveniência dela que tem um preço. Exatamente, moço. Ela vai pagar por esse preço, moço. Mas a justiça divina é justa, moço. É. Então ela observa todos os detalhes, moço. Quando a pessoa não dá emprego para alguém que incorpora a pombogira, como vocês se sentem? A gente, moço, sente pena da pessoa só. Por ter esse preconceito. Porque a gente tá aqui para trabalhar na luz, né, moço? É. E eles não deviam estar julgando uma coisa, moço, que ninguém vai estar incorporando pombogira no trabalho. Então, o trabalho da pessoa, nada é atrapalhado se a pessoa incorpora ou não pombogira. Se a pessoa trabalha numa pizzaria, fazendo pizza, o que receber a pombogira vai atrapalhar, moço? Se ela não usa esse canal, moço. Não é um canal que ela utiliza para fazer pizza, moço. Então, moço, é ignorância, é preconceito. Claro. Ah, quando o umbandista tem preconceito com uma outra religião e prefere não fazer amizade com eles porque são diferentes e cabeça fechada, o que a senhora aconselha? Eu aconselho a parar de apontar que a pessoa é cabeça fechada e olhar para os dedos que aponta, ó. A gente apontar 83 apontando pra gente. Então, se a pessoa não faz amizade com uma pessoa de outra religião, porque a pessoa é cabeça fechada, ela tá agindo da mesma forma de uma pessoa que não faz amizade com uma pessoa que recebe pombogira, pela ignorância. Não é porque a pessoa tem uma outra visão da verdade divina que ela não possa ser sua amiga. Amigos, amigos, meus. Religião, religião. Se dentro de um terreiro existe uma pessoa com necessidades especiais ou diferentes e os irmãos de fé começam a falar entre eles, como pode ele querer incorporar um espírito de luz se tem a marca da morte nele? Tem a deficiência, não devia nem procurar terreiro. O que que a senhora responde? Que as pessoas precisam da caridade. Porque essa pessoa que está julgando quem precisa ou não de caridade, a pessoa que mede que vai para um terreiro, em vez de fazer o seu trabalho, fica julgando o que o irmão recebe ou deixa de receber, moço, se é de luz ou se não é de luz, aí a pessoa é quem tem que se cuidar, quem precisa tomar banho de erva, moço, é quem tá julgando, moço. Quem precisa orar e vigiar, moço, vigiar também é nas palavras. Não adianta fazer bonito, vestir o branco e depois estar falando mal do irmão, porque ele tem algum tipo de necessidade ou porque ele recebe uma entidade que faz mais barulho. Isso, moço, é falta de caridade e hipocrisia, moço. Porque dizer que é caridoso e fazer isso, moço, não é caridoso, moço. Deficiência é empecilho para mediunidade e incorporação? Não, moço, de maneira nenhuma, moço. Nós nos adaptamos ao físico do médium, moço. Então, se o médium não anda, moço, nós também não vamos andar. A gente não precisa fazer o nosso trabalho andando. Conseguimos trabalhar todo o ponto energético de uma áurea, de um corpo, moço, sem ter que andar. Sentado. Os pretos velhos não trabalham sentado. Então, a mesma coisa, moço. Não é porque a pessoa não tem um braço, moço, que ela não vai saber, a entidade junto com ela não vai saber trabalhar. A pessoa deficiente vence muitas barreiras, moço. E ela aprende a viver com a deficiência dela. Ela sabe viver com a deficiência dela e não gosta que as pessoas digam que ela não pode fazer as coisas. Principalmente se ela sabe que ela pode. Não podemos diminuir ninguém pela deficiência e achar que os espíritos vão fazer o mesmo. Ele trabalha, se tem a mão no coração, moço, e vontade, trabalha deficiente, trabalha cego, trabalha mudo, todos trabalham, moço. Claro. Por que que alguns bebês nascem tão saudáveis e outros deficientes, se nenhum deles teve tempo de pecar? Nessa vida, né, moço? Já sabemos que reencarnamos várias e várias vezes. Além da criança precisar aprender a se virar, a virar um adulto consciente, tem também o aprendizado, moço, da família. A família vai aprender a lidar com isso. A família vai ter que se adaptar. Ninguém espera engravidar de um deficiente, moço. Todo mundo, quando engravida, espera uma criança saudável, que possa correr, que possa pular, que possa brincar. Aí, moço, vem uma criança deficiente, moço, seja qualquer tipo de deficiência. A família vai ter que se adaptar. A família vai ter que encarar olhares, julgamentos, de muitas vezes pessoas que nem sabem, moço, nem têm ideia como é cuidar de um deficiente. Mas a família vai ter que aturar isso. E a família vai ter que aprender a lidar com isso. E vai aprender, moço. Aprender, aprender e aprender. E a criança, moço, ganha muita força. Com, principalmente, moço, se tiver apoio da família. Se a família for o alicerce dessa criança para saber lidar com tudo isso. Dona Pombogira, se uma família de filhos saudáveis, crianças ainda, ouve isso, que é por causa da reencarnação que a pessoa está nascendo ali, com dificuldades físicas, sensórios, seria legítimo ela dizer, não, vocês não vão brincar com aquele moço deficiente, porque ele já é deficiente, a criança deficiente, porque se ela é deficiente, ela é deficiente porque fez muita maldade na vida passada. Então é um espírito ruim. Nem vai brincar com vocês também se tornarem maus e crescer depois bandido. Ah, moço. E aí? E aí que essa pessoa está equivocada, moço? Uhum. Primeiro, moço, que ninguém deve julgar ninguém. Todos já sabem disso. Não devemos julgar o outro. Mas esse julgamento existe. E a pessoa que ouve isso, tudo que eu estou dizendo, que é sobre reencarnação, e julgar um ser, moço, ela já está errada, moço. Ela não pode fazer isso. E é errado, moço, dizer isso. Que porque ela condenar por erros de vidas passadas. Afinal, ninguém sabe o erro da vida passada dessa pessoa que está condenando. Será que ela foi uma pessoa boa também? Então a senhora está querendo dizer que aquelas pessoas que nascem saudáveis podem ter sido piores que aquelas que nasceram deficientes? Podem, moço. Podem também, moço. E vai passar pela vida sofrendo... De outras formas. De outras formas. Com diferentes provações. Né? Exatamente. Claro. Com diferentes desafios. A diferença, moço, muitas vezes, é que aquela pessoa ali tem que aprender mais físico e outra mais sentimental e a outra mais mental. Então, são diferentes formas de aprendizado. Mas a pessoa pode ter sido um terrorista numa vida e nascer saudável em outra. Esse raciocínio se aplica também à pessoa que nasce feia e a outra bonita? Não, moço. A beleza quem inventa é vocês. Se a pessoa emana luz, moço, a pessoa é bonita. Independente da aparência, moço. Aparência, moço. Quem cria é vocês. A sociedade impõe um modelo de aparência. Para homens, para mulheres, para crianças. Todos precisam ter a mesma aparência. Tá na moda o cabelo liso. Quando você anda na rua, todo mundo com cabelo liso. A beleza, quem dita, moço, é a sociedade. Então dizer que é karma porque uma pessoa nasceu bonita e outra feia, moço, não é. É a sociedade que impõe isso. É a sociedade que quer manipular para que a pessoa se sinta feia. Para maior avanço do espírito, é melhor ele nascer pobre ou rico? Avanço, moço, falando de avanço, é melhor se nascer pobre. O pobre tem muito mais desafio que o rico. O pobre tem o desafio de comer. O rico todo dia tem comida em casa. Ele não precisa, moço, mendigar, pedir em semáforo dinheiro para comprar comida. O pobre precisa, moço. O pobre que não tem oportunidade de emprego precisa, moço. O pobre que não tem estudo é muito mais difícil de arrumar um emprego do que o rico que estudou em escolas ótimas, fez vários cursos e inúmeras faculdades. O pobre tem o desafio de enfrentar isso todo dia. O pobre tem o desafio de engolir sapos para poder ter o que comer em casa. Não pode simplesmente largar tudo. Em questões evolutivas, moço, é muito melhor ser pobre porque você aprende muito mais. Em questões terrestres, é muito mais desconfortável você ser pobre. Claro que sim. Em questão de autocontrole perante os embates da vida, é melhor nascer espírita ou umbandista? Moço, espírita, umbandista, evangélico, católico, você tem que ser, moço. Você tem que se conhecer. Não é religião que vai dizer quem você é. Você é o que é. A religião que você escolhe praticar e seguir é o caminho que você segue. Mas você é o que é. A lei da atração que diz tudo aquilo que você pensar e sentir e aquilo que se manifesta é sempre um equivalente. É mito ou é verdade? É verdade, moço. Mas em graus. Você não vai ficar pensando que quer um barco e o barco vai do nada aparecer para você, moço. Agora pense, moço, em, por exemplo, uma coisa que você quer muito. Você quer muito encontrar alguém. E você fica pensando naquela pessoa. E você pensa no lugar que você quer encontrar a pessoa. E você vibra aquilo, moço. Vai chegar, moço, a vibração na pessoa também. E a pessoa vai ser atraída por aquela energia. Isso serve, por exemplo, moço, para o amor. Você vibra o amor. Você pensa no amor. A lei da atração é muito mais do que o simples pensamento. Você tem que vibrar aquilo. Então você quer o amor, você tem que vibrar o amor. A lei da atração serve com aquele ditado que você colhe aquilo que você planta. Então se você planta amor, você vai receber amor. Então se você vibra amor, você vai receber amor. Se você não vibra amor, não adianta só pensar no amor. Você tem que vibrar o amor, você tem que viver o amor. Claro que sim. O que enfraquece a senhora? Nada me enfraquece, moço. Nada me enfraquece. Se Deus quiser, ele me enfraquece, moço. Mas só ele. Diante de desafios, diante de trabalhos, diante de almas, moço, nada me enfraquece, moço. Poder sobre mim, quem tem sou eu, moço. E quem tem é Deus. Deus, se ele quiser, ele me enfraquece. Se ele achar que precisa. Fora ele, ninguém. Qual deve ser a maior fonte de inspiração humana para viver uma vida equilibrada? A inspiração, moço, tem que vir de dentro. A pessoa tem que sentar e se equilibrarmos, é sentar, silenciar a mente, se analisar a cada ação que faz. Ah, será que você foi justo diante daquela ação? Você se auto-julgarmos, você se auto-perdoar. Isso é chave pro equilíbrio-nos. A partir do momento que você fez alguma coisa, se analisou depois, e viu que não era tão legal diante de seus julgamentos, da próxima vez você não vai fazer. Você se perdoa e não comete o mesmo erro. Claro. A senhora acha que é legítimo a pessoa dizer: eu magoei ele porque Deus me colocou no caminho dele como instrumento de provação para ele aprender a ter paciência e paz. Então eu magoei ele e magoou todo mundo porque Deus me mandou para ajudar todo mundo a ver que são hipócritas e que não tem paz. Isso me levaria para o céu? Ó, moço, o céu é ilusão. Não existe céu e inferno. Existem locais no astral que são para pessoas que se fazem a ilusão do inferno. Então elas vivem no inferno. Mas é porque elas estão iludidas com o ego delas. E, moço, o caminho do céu é muito mais questão de evolução. Você ter o seu caminho de evolução. Você, moço, correr atrás de tudo isso. Então a pessoa maltratar alguém com justificativa que está sendo servo de Deus... Como que ela sabe que é o servo de Deus fazendo isso? Como que ela sabe que ela veio para esse mundo fazer esse tipo de julgamento de justiça dela? De justiça na visão dela? Não justifica, moço. O que justifica isso tudo é falta de controle. E não é uma justificativa, é um erro. O problema é a falta de controle. É a pessoa se achar o dono da razão. Se achar a pessoa que se julga, que julga e age de acordo como quer e diz que é Deus. Porque é muito fácil falar que é Deus. É muito fácil falar que é o capeta. Ah, eu fiz isso porque foi tentação do capeta. Capeta tem muito mais o que fazer. Né, moço? Sim. Capeta tem mais o que fazer, não vai ficar tentando assim. Se a pessoa age desse jeito é porque ela quer, porque é o capeta que está dentro dela. Porque não existe outro capeta, né? Claro. A senhora falou que tem algumas fases para chegar a ter uma formatura completa para adquirir as ferramentas e condicionamento apropriado para ser uma pombogira, certo? É, moço, é evolução, né, moço? É. Estudo. Estudo e evolução. Claro. Depois de preparação e estudo, ela pode ser uma pombogira. Quero, como a senhora já passou por todo esse processo e o diálogo com os espíritos, já sabemos pelos mentores que são exibidos nas universidades de guardiões no astral, pedir à senhora três coisas. Como a senhora já é formada, uma mensagem para as pombogiras que estão entrando na formação, uma mensagem para as que estão no meio do caminho e outra para as que estão se formando, de uma já tronada. Para quem está começando, é coragem. É coragem porque tem muito o que se aprender, vai ter muita pedra no caminho. Ao que está no meio, já está percebendo isso. Então, é fé. É fé em acreditar em si mesmo. Que você pode fazer esse trabalho. Que você consegue. E para as que estão iniciando esse trabalho, já de uma maneira com o grau de conhecimento necessário, é boa sorte. Porque, moço, o trabalho às vezes é mais difícil do que a gente pensa. No caminho que a gente estuda, a gente vê pequenas pedras. Chega na hora da verdade, a gente vê grandes montanhas. E percebemos que vamos ter que escalar, né, para poder conseguir vencer. E depois que vencer, aí a gente dá a nossa gargalhada. A dificuldade maior que a senhora já encontrou foi técnica ou emocional? Foi emocional, moço. Eu me deixei levar já, moço. Entre os erros e tropeços, porque também é errando que a gente aprende, né? Sim. E eu aprendi, moço. Eu tive que aprender a não deixar o emocional se envolver nas ações que eu tenho que dar. Tanto com os espíritos desencarnados, quanto também com os médiuns. Que assim seja. Qual seria então a sua mensagem final para o encontro de hoje? Para o encontro de hoje, eu tenho a mensagem de passar aqui que o conhecimento precisa ser adquirido, que os preconceitos precisam ser eliminados e devemos sempre agir com amor e com fé. Que assim seja. Valeu, Pombogira! Graças a Deus. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Louvado seja. Quem sou eu pra mandar Exu embora? Quem sou eu pra mandar Exu embora? Gira, gira, gira, tá chegando a hora. Gira, gira, gira, tá chegando a hora. Graças a Deus. Como é que você está se sentindo agora? Estou me sentindo muito bem. Uhum. Muito feliz, uhum, em poder estar passando um pouco do... ser um canal de conhecimento, um canal de conhecimento do astral, na verdade, né? Uhum. E trazer essa, fazer essa ponte. Muito feliz e muito grata de ter essa oportunidade. Eu também fico muito feliz e muito grato por si e pela casa que permitiu que você estivesse aqui, facilitando essa forma nossa de acessar o conhecimento com a permissão e a bondade dos espíritos, viu? Muito obrigado. Graças a Deus. No caminho que a gente estuda, a gente vê pequenas pedras. Chega na hora da verdade, a gente vê grandes montanhas. E percebemos que vamos ter que escalar, né, para poder conseguir vencer. E depois que vencer, aí a gente dá a nossa gargalhada. Que o conhecimento precisa ser adquirido. Que os preconceitos precisam ser eliminados e devemos sempre agir com amor e com fé. A humildade, moço, vem através do erro, do tropeço. A partir do momento que ela vai se vingar, moço, ela vai ter que pagar um karma pela vingança dela, moço. E é aí que ele vai aprender a humildade, moço, na dor.